Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim ao mundo, a este mundo, para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Diga amém, querido. Glórias a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem contigo essa noite. Deus trouxe no meu coração um texto baseado em João 9, um texto maravilhoso da palavra do Senhor. O tema da minha mensagem essa noite é a cura da cegueira. A cura da cegueira. E eu gostaria que você orasse juntamente comigo, querido, porque diz a palavra de Deus que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu poderia tentar te convencer de uma série de verdades aqui. Eu poderia falar a tua emoção, mas precisamos que Deus fale com o nosso espírito, que fale com a necessidade da nossa vida. Então, por gentileza, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, querido e santo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós sabemos, Deus, que somos carne e somos limitados, mas sabemos, Deus, que tu é todo poderoso. Deus, contempla a necessidade da tua igreja, Deus. Cada um que adentrou essa noite na tua casa, Senhor, são diversas necessidades, mas como Deus poderoso, onisciente, presciente de todas as necessidades, Senhor, sonda cada coração, Deus. E que cada pessoa que adentrou na tua casa, Senhor, com fé na esperança de receber, Deus, uma palavra tua para a sua vida. Fala com essa mulher, fala com este homem, fala com este jovem, fala com esta jovem. Fala conosco pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nos unja com a revelação da tua palavra, e não seja apenas palavras, mas que seja poder e glória sobre as nossas vidas. Assim nos unja, Deus, com a revelação da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém, amém. Diga graças a Deus. Queridos, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 17 e 18, ecoa muito bem sobre esse texto que eu vou te falar. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. No versículo 18 ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se pode ver. Porque as coisas que se veem são passageiras, elas se desvanecem, mas as coisas que se não veem, elas são eternas. O apóstolo Paulo, ele estava falando com a igreja. Irmãos, quando fala de irmão, nós estamos falando com a igreja. E por que que o apóstolo Paulo está falando com a igreja, querido? Porque às vezes nós achamos, porque nós estamos na graça de Deus, que temos plenamente revelação da verdade. O apóstolo Paulo diz que nós vemos através de espelho, e às vezes nos falta discernimento sobre o que está acontecendo. Por isso que o tema da minha mensagem, ele cai muito bem no que eu quero te falar, porque a cegueira, ela pode estar em todos os lugares e em todas as vidas. Não foi Jesus que disse: antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Então é muito comum nós estarmos com a visão turvada. É muito comum nós perdermos o foco do que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabemos que isso, querido, é algo muito forte. E algumas cegueiras são colocadas nesse texto. Quando nós olhamos esse texto, nós olhamos apenas o cego. A Bíblia não nos diz o nome dele. Todos os cabeçalhos da Bíblia diz a cura de um cego de nascença. Mas se nós mergulharmos mais profundamente, querido, nós vamos ver algumas cegueiras nesse texto. A mais evidente é a do cego. O versículo 1 diz claramente, né? Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Não há dúvida que este homem era cego. Não há dúvida também, querido, que representa toda a humanidade sem Deus. Porque todos são cegos. A palavra de Deus diz em 2 aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, que o Deus desse século, ou seja, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Toda pessoa, ela é cega por natureza espiritualmente. Por isso que Jesus diz diversas vezes em diversos lugares: eu sou a luz do mundo. Eu trago luz para que você veja. E mesmo uma pessoa que tenha olhos, querido, sem luz ele não pode ver nada. Ele pode ter olho. Você, querido, e um cego no escuro se vale da mesma proporção. Um cego é perigoso se locomover melhor no escuro que você que tem olhos perfeitos. Mas também nós observamos, queridos, que até dentro do círculo íntimo de Jesus há cegueira. Olha aqui, os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais? E talvez, queridos, nós crentes fazemos muito essa pergunta em meio ao sofrimento. Quando nos debatemos com algum tipo de problema, é muito comum nós nos observarmos: o que será que está acontecendo comigo? Será que alguma pessoa fez mal? Será que algum mal fez eu? É lógico, querido, que eu preciso te dizer que há casos que nós estamos vivendo uma lei do plantio da semeadura. Nós plantamos o mal, colhemos o quê? Você quer colher o bem? Você planta vento, o que você quer colher? Não se diz o ditado que se colhe tempestade? Então, muitas vezes, nós queremos, na nossa mente, tentar racionalizar um determinado problema. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Por que esse sofrimento? E se nós não estivermos na presença de Deus, você vai ter uma proporção errada do que está acontecendo. Você está entendendo? Os discípulos estavam num debate teológico. Será que é os pais que estão no pecado? Será que é ele que nasceu em pecado? O que está acontecendo? Porque havia uma tradição, querido, que se alguém fosse desgraçado por natureza, ele nascia com um problema. Era considerado o ralés da sociedade. Mas também, queridos, nós olhamos aqui que a cegueira é mais abrangente. A palavra de Deus diz que então, quando aquele homem é curado, nós vamos ver cegueira dentro dos amigos. É. Versículo 8 e 9, preste atenção. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, preste atenção, como mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Dá para você detectar a cegueira aqui? Eles não estavam conhecendo aquele que até ontem estava com eles. Queridos, às vezes nós detectamos essa cegueira em meio ao nosso círculo de amigos. É? Pessoas que estão apenas para destacar as nossas imperfeições. Ou ninguém tem esse tipo de coisa? Pessoas que vivem apontando o dedo para você. Olha lá, é cego, tem problema, a família dele está com problema, ele não é um marido perfeito, cheio de problema, como diziam aqueles amigos. Nessas horas, queridos, que nós vemos, se temos amigos, destacam as nossas imperfeições. Ou você não tem ninguém que viva apontando o dedo para suas falhas? Porque, querido, os amigos, você está entendendo o que eu estou falando? Ficam olhando os teus defeitos. Os amigos de verdade, eles apreciam as tuas qualidades. Os amigos vivem olhando para você. E na verdade, querido, eles nem acreditam em transformações na sua vida. Esses falsos amigos, pessoas que estão perto de você, eles não creem que você pode mudar. Quando vê Deus te abençoando, teu negócio prosperando, diz: ah, deve estar roubando. Quando vê a tua família bem, querido, ficam inventando calúnias, porque eles não gostam que você fique bem. Eles estavam dessa maneira. Não, ele é mendigo. Ah, que é isso? Será que é ele mesmo? Será que é esta pessoa mesmo? Não acredita em transformações. Esses amigos não acreditam em mudança de vida, querido. Eu não acredito que você pode melhorar, que você pode ser mais santo, que esse negócio de ser crente não pode transformar o seu jeito de falar, de agir, de pensar. Eles não acreditam nisso. Por isso, querido, eles não compartilham o milagre de Deus na sua vida. Mas também podemos ver, querido, que está a coisa mais profunda. Versículo 19 e 23, vemos também que uma coisa mais profunda acontece, uma cegueira ainda mais perto. Versículo 23, e prosseguiu. Versículo 23, 19, perdão. E os interrogaram e disseram: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessar ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, pergunte ou interrogai-o. Aqui nós podemos ver, querido, que às vezes a cegueira dentro da nossa família, cegueira dentro da nossa casa, cegueira dentro da nossa família. Aqui eu vejo uma cegueira muito forte, querido. Como é que este homem que nasceu desprivilegiado, nasceu imperfeito fisicamente, você imagina, Janaína, se teu filho tivesse um problema, você colocasse ele na rua para mendigar? Eu colocasse o Samuel, se fosse cego, para a rua? Que família é essa, querido? Que família cega é essa que, porque o homem, o filho tem problema, ele pode ficar mendigando? Eu penso, querido, se um filho é perfeito ou não, nós devemos cuidá-lo com todo carinho, amá-lo com a mesma intensidade. E às vezes, querido, nós temos disso vendo pessoas dentro da nossa casa que nos tratam parcialmente, parcimonialmente, ama mais um do que o outro, que não respeita, que falta de caráter que nós às vezes encontramos dentro da nossa casa, cegos espiritualmente, que nos tratam como reléis ou como mendigo, que não nos respeitam, que não nos veem nós como uma pessoa, mas apenas uma pessoa defeituosa. Você está entendendo o que eu estou falando? Falta compaixão e fé. Este, eu conheço ele, realmente ele é nosso filho. Perguntem a ele. Qual que é o papel de um pai quando um filho tem um problema? Qual o papel de um líder quando alguém, um subalterno, tem um problema? De estar junto, de enfrentar a situação. Você imagina que ele está teu filho brincando, lá de repente ele brincando lá, acertou uma bolada na janela, quebrou o vidro. E o vizinho vem conversar com você: o teu filho quebrou. Ah, não, conversa com ele. Vê se ele pode tirar da mesada dele para pagar. Para pagar o vidro quebrado. Olha que falta, querido, que cegueira espiritual que nós encontramos. Perguntem a ele. Isso é uma cegueira profunda. Nós, querido, devemos amar os nossos, responsabilizarmos pelo nosso. Se a tua filha tem problema, querido, você é responsável. Se teu filho tem problema, você é responsável. Se o teu discípulo tem problema, você é responsável. É você que guia, é você que vai na frente. Jesus disse: eu sou bom pastor, eu vou na frente das minhas ovelhas. Quando o diabo se levanta na sua vida, Deus se levanta também. Quando a guerra se levanta e você ora, Deus vai te atender, querido. Porque Deus tem responsabilidade e espera que nós também tenhamos responsabilidade, que recebamos esse bálsamo nos nossos olhos essa noite. Que falta de comunhão. Temiam ser expulso da sinagoga, se afastar da igreja. Quer dizer então, querido, que segundo os pais dele é cada um para si. O meu filho pode ser expulso, mas com quanto que nós estejamos daqui, que possamos viver a nossa religião, tudo bem. Temiam defender o seu filho com medo de ser expulso da igreja. Temiam defender o seu filho. Até onde que nós devemos amar aqueles que estão próximos de nós? Quando Jesus disse, lá em João 13, Jesus os amou, e os amou até o fim. É assim, querido, que deve ser, até o fim. O casamento, querido, deve ser amado até o fim. O filho deve ser honrado, e por mais que seja problemático, deve ser amado até o fim. Não é cada um por si, não, querido. Que família é essa? Ah, minha mulher está para o lado, eu estou para o outro. Não, querido. Todos estamos juntos. Na guerra juntos. Na bênção juntos. Se levantarem contra a minha casa, que a minha mulher levantou contra mim, se levantou contra o meu marido, se levantou contra mim, se levantou contra o meu filho, se levantou contra mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é comunhão. Mas também, queridos, temos... Alguém disse que a religião é o ópio da sociedade, e às vezes é mesmo, querido. Eu não estou falando da religião verdadeira que liga nós aos céus, eu estou falando das instituições que são cegos. Jesus disse, cegos guiando cegos. O que, é que significa isso? Nós temos aqui os fariseus, são aqueles que abraçam as tradições religiosas. Aqui na igreja é desse jeito, é dessa maneira, querido, e o amor? Eu penso que aquele cego, eu penso, querido, que quando ele sai lá do tanque de Siloé, você imagina um homem que diz a palavra de Deus, e o contexto aqui, que ele não tinha o olho. O negócio foi tão maravilhoso, aqui o espanto é tão grande, que aparentemente esse homem nasceu sem os olhos, porque se abriu os olhos. Eu penso que Deus, como Criador, lembra quando ele fez Adão? Lembra quando Deus fez Adão? Ele pegou o barro, ele moldou e soprou. O homem não tinha olho. Aí Jesus foi lá, pegou o barro e falou, vai lá e lava. No que ele lavou, os olhos estavam lá. Eu fico imaginando esse cego, querido. Eu não sei se você consegue imaginar. Passou muitos anos. E além de não enxergar, ele não via. Porque uma coisa é enxergar, outra coisa é ver. O milagre foi tão assombroso que Deus, além de dar olhos, deu a capacidade de ver, é uma coisa que o cérebro entende. Aquele homem sai, ele lava os olhos e começa a ver tudo. Eu penso, querido, que havia uma expressão de alegria, de contentamento. Ele disse, eu vou até o povo vai celebrar comigo, que alegria, eu vou falar para minha família, eu vou falar para meus amigos, eu vou falar na igreja que eu estou curado. Os amigos olhavam, será que é ele? A família falava, eu não quero me envolver. E a casta sacerdotal? Aqui, querido, você foi curado que dia? Fala para mim. Ah, no sábado. Aqui na igreja de sábado não pode curar. Aqui na igreja, dessa maneira, desse jeito, as tradições superam a misericórdia e o amor. A religião, querido, ela põe rótulos sobre a nossa vida. Te diz rebelde, pecador. Colocam rótulos e diz, você é nascido em pecado, Jesus é um pecador. E quando diz assim, olha, vocês estão querendo ser discípulos, querem saber tanto, talvez vocês queiram ser discípulos de Jesus, disse o cego. Não, nós somos discípulos de Moisés. Nós obedecemos Moisés. Aqui, querido, nós obedecemos o homem, é o bispo, é o apóstolo, independente se está certo ou errado, porque nós obedecemos à hierarquia sacerdotal. É lógico, querido, que obedecer aos homens de Deus é uma bênção, mas uma obediência cega a qualquer pessoa e de qualquer maneira, querido, sem a iluminação do Espírito Santo, isso é tolice. Menosprezam os fracos. Há igrejas, queridos, que dizem que aqueles que são os dizimistas maiores são tratados com mais afinidade. Há uma igreja, querido, que diz assim, você deve dar para quem te dá. Olha para você ver. É, tem uma igreja aí que o lema dela, você deve dar para quem te dá. Ou seja, se o cara tem talento ministerial, você investe nele. Ou se é um grande empresário, também você invista nele. Porque sustenta financeiramente a igreja. E os fracos, queridos? E os problemáticos? E os pequenos? como um cego, como uma pessoa que precisa de ajuda. Aí eles rotulam você: você é todo nascido em pecado, para nós você não importa. Ah, não, para nós não importa, não. Nós queremos, se você for músico, se você for talentoso, se você for rico e puder dizimar bem, mas se você é um pobrezinho, se você é uma pessoa problemática, se você tem um problema, vai dar muito trabalho consertar a tua vida. Não, não, não, você procure outra igreja. E principalmente, querido, aqui eu gostaria que você pensasse nisso. A religião cega, sabe o que ela costuma fazer? O que elas não entendem, elas procuram rebaixar. Quando não entendem, elas rebaixam. Você entende o que eu estou falando? Quando não entendem, diz: Moisés nós conhecemos, mas esse aí nós nem sabemos de quem é. Está falando de Jesus. Quando não entendem, querido, colocam e dizem para você que não vale nada. Se Deus te usa, querido, mas não estiver de acordo com a vontade deles, diz que você não é de Deus. Eu já vi pessoas batizadas no Espírito Santo, que a pessoa dizendo que o batismo da pessoa é do diabo. Será que se nós pedimos coisas boas de Deus, ele nos dará coisa ruim? A religião, querido, ela é terrível, ela é cega. O que elas não entendem, elas rebaixam. Elas colocam um fardo, um peso sobre as vidas. Mas eu quero te dizer, querido, levante a tua mão. A cura para a cegueira em todas as áreas da nossa vida. A cura para a cegueira. E para sermos curados, queridos, para termos os olhos abertos em relação ao cuidado com a nossa família, ao nosso relacionamento dentro da igreja, nós precisamos, e a primeira coisa, diga comigo, obedecer a Deus. Jesus, ele passa lodo nos olhos do cego, e a primeira coisa que ele diz: vai até o tanque de Siloé, que significa o enviado, e lava-te. Pensa comigo, se o cego não fosse lá, ele voltaria vendo, sim ou não? Muitas pessoas estão equivocadas, queridos. Tem pessoas que vêm aqui na igreja, levantam os braços: aleluia, Espírito Santo. Tem alguns queridos que investem em ministério, mas nos olhos de Deus, a obediência, ela tem um fator primordial. Calvino diz que a obediência diante de Deus é maior que a adoração. Porque como é que a pessoa pode adorar se ela não obedece a Deus? Senão você vai ouvir a mesma sentença que Samuel disse para Saul: a rebeldia com o pecado de idolatria, de feitiçaria. Obediência, querido, é o que traduz a nossa fé. Você sabia disso? Pastor, eu sou cheio de fé. É, tudo bem, fé abstrata, sim ou não? Você pode me provar que você tem fé? Eu creio em Deus e creio que Deus vai me curar. Pronto, mas você não pode me provar. Isso é na tua cabeça, é fé. Está dentro de você. E como é que traduz a fé? A fé é traduzida através de obediência. Você tem uma palavra de cura no teu coração, querido? Quem tem uma palavra de cura, diga amém. Quem tem uma palavra de restauração na sua casa, diga amém. Quem tem uma promessa de Deus na sua vida? O que que vai trazer isso numa verdade na tua vida? Quando você obedecer, ficar na posição, ficar na presença de Deus, aguardando todas as instruções dele. Eu tenho comigo uma frase, eu vivo ela, querido, que fé gera obediência, obediência gera dependência, e dependência gera um milagre. Você pode declarar comigo, diga: fé gera obediência, obediência gera dependência, diga: dependência gera um milagre. É quando você depende. O que que aquele cego fez? Ele creu, obedeceu, ele dependia do poder de Deus ao se lavar, e quando ele dependeu e se lavou, ele viu. Glórias ao nome santo do Senhor. Eu vou te provar que a obediência, querido, ela faz parte da nossa fé, ela está inteiramente ligada à fé, e não tem jeito de desligar um do outro. Hebreus 11:1, talvez um dos textos mais conhecidos sobre fé: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que eu não vejo. E o que que significa isso? Que a fé é a prova das coisas que eu não vejo, mas se eu não vejo e obedeço, eu vou ver. É a certeza das coisas que se esperam. Se eu espero, eu obedeço a Deus e aguardo. E aí eu recebo. Hebreus 11, 6, o que, que diz? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessária que a obediência. Ó, é necessário que aquele que se aproxima, é obediência, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Quantos entendem o que eu estou falando? Diga amém. Eu disse para você, querido, que o fardo da religião, o fardo da cegueira dentro da família, e às vezes é um fardo para quem está buscando a iluminação dos seus olhos. Quando você vê os amigos, você vê a religião, você vê diversas pessoas que só te acusam, que só te oprimem, que só apontam o erro. E o ser humano é dessa maneira, que dá muita cegueira no meio, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da nossa casa, mesmo em meio aos nossos amigos. E aí, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que se conforma. Eu acho que eu sou assim mesmo. Eu acho que o povo está certo. O pastor, não tem um ditado aí que diz que a voz do povo é a voz de Deus? Eu nunca vi um ditado tão burro na minha vida. Quer dizer que o povo falou uma besteira, Deus falou uma besteira também? Quer dizer, se 1 milhão de pessoas falar uma mentira, isso se torna uma verdade? Certo retardado disse uma vez que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Como isso? Mentira é sempre mentira, não é verdade, querido? Porque assim, ó, eu conheço uma história que certa vez ia um senhor velho, um menino e um cavalo. Vou ver como é que é o povo. Tá lá, ó, eles vinham puxando o cavalo. O velho e o menino. Quando veio passar perto de um povoado, e disseram: mas que burro folgado. Olha aí, o menino e o velho andando sozinho, e ele não serve nem para carga, não serve nem para aliviar. Aí o cara falou: é verdade, né? Aí subiu, vamos pôr o menino, pôs o menino. Ela está andando. Passou no outro povoado, lá vai o povo, Zé Povinho de novo. Ei, mas isso não tem jeito, né? Olha, que menino folgado, deixa o velhinho andando sozinho, andando a pé. Aí resolveu trocar. Aí sobe o velho, desce o menino. Passa no outro povoado. Que velho folgado, agora deixa o menino, um pequenininho andando, e ele vai de montar no lombo do jumento. Como é que pode um negócio desse aí? Falou: ah, então vamos subir nós dois, né? Subiu os dois. Pronto, resolveu. Aí tá passando perto do Zé Povinho de novo. Aí de repente o povo: mas que dois sem vergonha. Forçando o cavalo, judiando o bichinho. Não é dessa maneira, querido. Com o Zé Povinho, tudo que você faz está ruim. É, se o marido é reclamão, se faltar sal, ele vai falar. Se passar, vai. Se tiver bom, vai falar do mesmo jeito. Se o ovo tiver duro, ele queria mole. Se tiver mole, ele queria duro. É ou não é, querido? Ah, Jesus, tem de misericórdia. Sabe por que Deus, querido? Deus quer curar a nossa cegueira. Ele traz cura na cegueira. E por que nós precisamos ser curados? Porque quando nós somos curados da cegueira, isso é traduzido por mudança de vida. Diga para a pessoa que está ao teu lado: quando você vê, diga assim: todos verão. Quando os teus olhos estão iluminados, querido, todo mundo sabe que você está vendo. Viu, querido? Quando você está cheio de Deus e está vendo, todo mundo vai saber que você vê. Lembra lá o cego? Querido, eu penso que a mudança foi tão dramática na vida dele, porque eu penso que ele era um mendigo, né? Que mendigo. Carinho de coitado. Fala, cara de mendigo, né? Uma esmolinha, por favor. Uma esmolinha, por favor. Tenha misericórdia, ceguinho. Aquela cara. E agora ele estava lá, querido. Saiu do Santo de Siloé. Eu penso que ele saiu, chegou chegando. Oh. Aí a pessoa olhava: ué, mas para que é um gênio do cego? Né? Parece que é o gênio do cego, porque não é o mesmo. Além de ser cego, ele é. Agora ele está todo feliz, todo reanimado. Ele recebeu o milagre. Será que é ele? Será que não é ele? Querido, quando você vê, todo mundo sabe que você vê. Quando você está cheio de Deus, todo mundo verá. Querido, quando Deus entra na tua vida, o teu marido vai sentir, os teus filhos vão sentir, essa cidade vai sentir, todo mundo verá que há Deus na tua vida e que os teus olhos estão iluminados. Diga amém, diga aleluias. Ah, glórias a Deus, querido. Quando você recebe a luz, querido, todos verão. Sabe, querido, a coisa é diferente. Quando nós recebemos Jesus, querido, Quando nós vemos, devemos ter alegria no coração, devemos ter convicção e persistência em fé. Sabe, querido, quando falaram para ele, quem que é um homem? Ele chama Jesus. Ah, aquele pecador? É pecador? Ele é pecador? Eu vou te falar uma coisa, eu não sei se ele é pecador. Na verdade, ele sabia. Ele tinha absoluta certeza. Ele falou, eu pelo menos sei que ele não é. Porque nunca se viu um homem que fizesse algo como ele fez. Eu vou te falar uma coisa, eu sei, querido, que eu não via, eu era um miserável, eu era um maldito, eu não tinha vida, e agora ele me trouxe vida, trouxe alegria no meu coração. Agora eu sou diferente, agora eu vivo de verdade. Vocês estão assim porque vocês sempre têm vida, eu nunca tive vida. E não venha me dizer que eu tenho que ficar triste. E não venha me dizer que agora eu preciso ser um religioso e não posso ser curado no sábado. Ele teve misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Aleluias. Persistência de fé, querido. Não fica observando se as pessoas olharam para tua casa e dizem, está querendo mudar, agora é crentinha lá. Agora está orando. Agora está jejuando, agora está buscando a palavra de Deus, agora gosta de igreja, agora quer fazer escola ministerial, agora quer fazer discipulado, agora quer ter um lugar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aleluia. Cuidado com os religiosos, hein, querido? Cuidado com os religiosos, te expulsarão da sinagoga e dirão, ah, não, você não pode. Jesus não vai te rejeitar. Jesus não te rejeita. Eu conheço uma história, querido, eu estou terminando. E certa vez, Deus havia dado duas caixas para a pessoa. E disse assim, olha, essa caixa azul se chama caixa da alegria. Essa caixa cinza se chama caixa da tristeza. Aí você guarda a alegria num canto, a tristeza no outro. E a pessoa foi assim, que ele foi guardando a alegria de um lado, a tristeza do outro, a alegria de um lado, a tristeza do outro. E tinha passado muitos anos e resolveu pesar para ver como é que estava a caixa. E para surpresa dele, a caixa de alegria estava pesada. E foi pegar a caixa de tristeza, estava levinha. Ele falou, não, eu vou ser sincero, vem cá. Não vem me dizer que crente só tem alegria, não. Crente também tem os problemas, os momentos difíceis, né? Tem alguma coisa errada. Ele pensou, ah, foi mais ou menos igual. Tem dia que o sol brilhou, mas teve dia que a noite foi severa. Aí ele olhou, foi pegar com cuidado, levantou, tinha um furo na caixa da tristeza. Aí ele reclamou para Deus, ó Deus, que negócio é esse, ué? Você veio me dar caixa furada? Você vem querer me tapear? Falei, não, estou te tapeando não, filho. Eu fiz esse furinho estrategicamente. Porque toda a tristeza que sai pelo ladrão aí, vai parar lá no meu trono. Eu tenho trazida para ela e colocar na tua caixa de alegria. Por isso nós cantamos essa noite, querido. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Levanta a tua mão, eu quero profetizar, querido, que a tua alegria vai ser maior que a tua tristeza. E que Deus vai reverter essa tristeza, essa dificuldade, essa luta. Tudo que você está enfrentando, Deus vai trazer e transformar a alegria. Se alguém que crê, diga amém, diga glórias a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te falar, querido, eu vou te falar uma notícia boa. Deus deseja te curar essa noite. Você não escutou direito não, querido. Deus deseja te curar mesmo. Diga amém, aleluia. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Sabe por que Deus deseja te curar? Porque o nome do Pai vai ser glorificado na tua vida. Jesus, por que que esses estão dessa maneira? Por que que esse homem é desgraçado dessa maneira? Por que que ele é cego dessa maneira? Jesus disse, não é por causa do Pai, não é por causa dele. Para que o nome do Pai seja glorificado. Você está enfrentando lutas, né? Você chegou aqui enfrentando dificuldades. E talvez teu coração esteja perplexo. Ah, Deus, o que está acontecendo? Eu tenho uma palavra para ti essa noite. Isso que está acontecendo na tua vida vai ser para a glória do nome de Deus. Essa enfermidade que está na tua vida vai ser para a glória de Deus. Essa luta que você está enfrentando, Deus vai se revelar nela. Esse mar que está fechado, Deus vai abrir. E você vai dizer, grandes coisas tem feito o Senhor. Sabe por que Deus vai te curar, querido? Porque Ele deseja realmente que você veja, para que você não fique vivendo essa vida prostrada e de mendigo espiritual, mas que você tenha visão, que você realmente viva a salvação. Querido, pensa comigo, o encontro dos excluídos, né? Jesus já tinha sido expulso faz tempo da sinagoga. Agora o cego também está expulso. Falou, oh, ninguém deixou nós entrar na igreja. Estava lá, o cego. Oh, eu estava tão feliz, agora me tiraram da igreja. Mas eu estou curado. Quando vê Jesus vem perante ele. E disse, olha, eu também fui excluído. Mas o Pai não te excluiu. O meu amor não te excluiu. A minha misericórdia não te excluiu. O meu cuidado não vai te excluir. Sabe, querido, para quê? Que Deus nos deseja curar da cegueira, para que Ele realmente seja Senhor das nossas vidas. Versículo 38 diz assim, então afirmou ele, creio no Senhor, e o adorou, para que tenhamos uma vida de adoração, e para que testemunhemos a sua glória. No capítulo 10 de João, no capítulo 10 de João, versículo 21, diz assim, e outros diziam, este modo de falar não é de um endemoniado, pode porventura um demônio abrir os olhos de um cego? Sabe o que eu quero falar para você, querido? Escuta o que eu estou te falando. Tem milagres que Deus vai fazer na tua vida. Escuta o que eu estou te dizendo. Marca essa palavra. Que o teu testemunho vai ser tão assombroso, querido, que vai ser testemunhado por diversas pessoas. E vai dizer assim, sabe o que aconteceu na vida do Robson? Sabe, Deus fez uma maravilha. Ah, eu vou crer nesse Deus, querido. Deus vai fazer coisas na tua vida que vai seguir as nações, que acompanhará multidões, porque Deus é um Deus que deseja glorificar o seu nome na sua vida. Amém, queridos? Coloque-se de pé, por gentileza. Eu estou encerrando essa noite. Eu estou encerrando essa noite. E eu gostaria de falar algo com você. Deixa eu te falar, eu tenho algo aqui na minha mão que é de extremo valor. Muito valioso. O que você acha que é? Pode falar. O que você acha que eu tenho na mão? É algo muito valioso. Muito, muito, muito valioso. O que é isso que eu tenho na mão? Pode aí. Tem perigo de errar, não? Uma aliança, não é. É algo valoroso. Muito valoroso uma aliança. O que eu tenho aqui na minha mão? Vale muito, muito, muito, muito. Hã? A bênção. Isso é maravilhoso. Eu vou te dar uma dica. O que eu tenho aqui na minha mão, eu tenho uma bênção também. Eu tenho uma bênção também. Mas eu tenho outra coisa aqui. A cura também eu tenho. Mas eu vou dizer, o que eu tenho aqui, fisicamente, não espiritualmente, fisicamente, é capaz de enriquecer uma nação. Só o que eu tenho na mão, de transformar e cuidar de uma nação de milhões, ou de até 1 bilhão de pessoas. O que é que eu tenho na minha mão? Pode suprir fomes, pode trazer riquezas, pode transformar a vida. Sabe o que eu tenho aqui na minha mão, queridos? Eu tenho uma semente de milho. Eu tenho uma semente de milho. Isso aqui, se for plantado, ela irá multiplicar. E multiplicar, e multiplicar. Eu quero dizer para você, querido, que depende do que você vê. Alguns veem apenas um grão. Outras pessoas veem uma colheita. Se Deus abrir os teus olhos essa noite, querido, e você olha para a tua família tão problemática, que o Espírito Santo possa te mostrar não o grão, mas possa te mostrar a colheita. Você pode olhar para o problema que você está vivendo e dizer, Deus, eu não tenho recurso, eu tenho apenas um grão. Diz o Senhor, olha para a colheita, porque a colheita vai ser derramada na sua vida, em nome de Jesus. Por isso que Jesus disse, olha aqui para mim, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aleluia. Se teus olhos forem bons, você olhar para a enfermidade e verá cura. Aleluia. Você verá para o leito e verá a ressurreição. Você verá para o problema e verá a solução. Por isso que nós devemos ser curados, querido. Eu quero cantar uma canção essa noite com você. E eu quero orar em fé com você essa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder,